depende de mim. Quando eu fizer a prece, o universo ouvirá. Então ore por mim. O sonho é uma planta que eu rego com amor. Não posso dormir, eu devo estar atento com os olhos no topo do mundo, enquanto meu canto persegue meus sonhos. Eu peço a luz pro cego, muito amor o meu som reserva, sem queda. Quem me quebra, joga a moeda. Eu sou zona sul, é o terror e onde o bicho pega. Põe no bolso as notas de 100, corte o sample. Hip hop, religião, meu coração é o templo. É simples, como um sorriso inocente, faço gestos indecentes na sua frente. Sim, tem saí de nos beats, crioulo doido na rinha dos MCs. E eu já sei disso, é meu remédio feito pra curar o meu tédio. Isso não é Las Vegas, o jogo não tem regras. Eu levo meu rap longe, tipo monge. Chame o homem de sorte e ele não se esconde. A nossa história é assim, são vários vagabundos no corre pra faturar um din, din. Depende de mim, quando eu fizer a prece o universo ouvirá. Então ore por mim, o sonho é uma planta que eu rego com amor. Não posso dormir, eu devo estar atento com os olhos no topo do mundo, enquanto meu canto persegue meus sonhos. Eu peço a luz pro cego, muito amor o meu som reserva, sem queda. Quem me quebra, joga a moeda. Eu sou zona sul, é o terror e onde o bicho pega. Na chuva, na rua, no sol ou na fazenda, entenda, até numa casinha de sapê. Pra quê? Esses olhos são de inveja. Correr, eu não vivo fazendo média. Esqueço o fracasso, a tragédia. Esses sentimentos só impedem que o homem chegue ao topo. Por isso não mudo o foco, é com minhas mãos que o céu divino toco. Não me sufoco, vidas se transformam sem um toque de Midas. São chances escondidas, cartas escondidas, vencendo a barreira inimiga. O que é ser herói se não aguenta a atenção da corrida? Depende de mim, quando eu fizer a prece o universo ouvirá. Então ore por mim, o sonho é uma planta que eu rego com amor. Não posso dormir, eu devo estar atento com os olhos no topo do mundo, enquanto meu canto persegue meus sonhos. Eu peço a luz pro cego, muito amor o meu som reserva, sem queda. Quem me quebra, joga a moeda. Eu sou zona sul, é o terror e onde o bicho pega. Filma o segredo do canto, eu sigo o dom. Cada vez que me recordo, um salve pros manos. Planos são bolados embaixo da lona. A cada som que o terra lança, os putos ficam em coma. Sim, eu carrego um livro no bolso, me concentro nas imagens, me livro do calabouço. O sentimento é grande, sei o preço que pago. Será mais um trago, coração de gigante. São dias cabreiros, são horas de fúria. Tantos que perseguem e causam injúria, mantendo meu olhar no futuro. O brilho nos olhos faz caminhar e enxergar no escuro. Depende de mim, quando eu fizer a prece o universo ouvirá. Então ore por mim, o sonho é uma planta que eu rego com amor. Não posso dormir, eu devo estar atento com os olhos no topo do mundo, enquanto meu canto persegue meus sonhos. Depende de mim, quando eu fizer a prece o universo ouvirá.